demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira e eu fico gostosa. Pensou que eu ia chorar por você, que